5 solos, 48, à direita, 121, 1, 1, boa noite. Direita, 121, 12, 795, boa noite. Clear to take off runway 10, the wind is 100 with 04 knots. Clear to take off, general 997. Call 9973, airborne at 50, call 120.8, have a good night and good flight. 1208, down 9973, thank you. Torre 6310 no ponto de espera da 1-0, tá pronto para decolar. 6310, livre alinhar e decolar. Estamos 0, vento 1-0-0, uma centena com 5 nós. Em decola, 310. Salvador, Rochonel 63, eu não sei, ele é só muito zero. Três, faço timbre com trem checado, altímetro no zero, no meia. 16, camarada. Alfa 54, controle 20, decimal 8, bom voo, boa noite. 0854. 303, 7-trem, tem repouso, estamos 0, vento 100, uma centena com 04 nós. Livre pouso na 10, baixo de travou, 63 para 6. Oi, Salvador, boa noite, novamente, voo 1096, tá no ponto de espera da 10, visual aeronave nacional, tem condições de decolagem imediata. Negativo, boa noite, negativo, voo 1096, vai manter a posição no ponto de espera. Manter a posição no ponto de espera, voo 1096. À direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita 21, daqui a pouco. 2305, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. O altímetro no 0, no 6. 10-3305. Tem pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, uma centena com 05 nós. Pouso autorizado, tá 10, tá 3305. 096, ali mantém cabeceira 1-0. Eu mantenho 0, gol 1-0-96. Solo 00, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, solo 21, decimal 1, tá, 3-0, boa noite. Bono 096. Vento 120 graus com 05 nós, livre decolagem, pistão no zero. Autorizado, decolagem no zero, voo no zero, vai. Decolo 02, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite, voo 09. Salvador, boa noite. Azul 4298. Vai passar externa com tela baixada, travada, tá visual. Boa noite, Azul 4298, tem livre pouso, pistão no zero, ventou no 00, uma centena com 04 nós e o altímetro no 0 no 6. Teste, cuidado, baixado pra lá. Passou externo, baixou e travou 4298. Vinte livre pouso, uma centena com 05. 98. Sala 09, direito 211 no som. Sala 211, passo 2, pra ver. Salvador, muito boa noite. O Azul 2782, tá? No localizador. 7782, Rio Repouso, pista no zero, vento 100 graus, 4 nós. Rio Repouso no zero, Azul 2782. Então 38 no 5, clareza 2, muito baixo. Aguarde manter a posição. Vai manter a posição, então 38 no 5. Ah, 38 no 5, autorizado Lema, tem um zero. Lima tem um zero, tem 38 no 5. O seu solo aos 2, 3, linha direita, chamou 2-1-1 no solo, 2-7-2. 2-1-1, pô. Segundo decolagem da 3-8-1-5, vento 1-0-0 graus, 2-9. 4-3-8-1-5, decola os 2-5, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0-8-3-8-1-5. Torre, Salvador, 4235 Brasil, 7-3-0, final de 7-3. 6-4-2-3-5, livre pouso, pistão 0, vento 0, 4-0 graus, 3-9. Livre pouso, nano 0. Azul 4235, solo 39, direito 21 no solo. 21 no direito. controle, Salvador 198-90, está na final normal, baixa travada. 198-10, livre pouso, pista 10, vento 030 graus, 29. Possível livre pouso, no Rio 98-90. Salvador, boa noite, professor. Puxaré 3, 1, 3, outro HM, tem 0. E mantém, isso não zero, Xanel 63, não. Rio 98 no 0, 46 no solo, Rio direito, 121 no solo. 21 no 98 no 0, 43. Torre Salvador, gol 1888, boa noite. 1888, ciência de aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, 88. Xanel 6313, olha, abre o colagem livre, vento 040 graus, 29. Olha, abre o colagem, 0, Xanel 6313.